sou nada e há de tudo em mim. Passou e eu entendi. Como assim? Você ainda não. Eu já disse sim. Qualquer gesto de compreensão. Não tente mais ver aonde está o fim. Está longe, está longe.